alto lá. Chegou a minha vez de falar. Agarro no microfone e começo a rapar. Porque quando eu sinto uma batida assim, fico descontrolado, fico fora de mim. Nós somos jovens, temos que aproveitar. E quando há uma festa, mena que desbundar, vamos para um bar ou mesmo um restaurante. Não me interessa onde, perto ou distante. Mandamos vir os finos, belas cervejas, os aperitivos, a mesa fica cheia. Gargalhadas para aqui e para ali, mais um pupito, mais uma dose de pipi. E assim vai passando o tempo, diversão, ninguém pensa na despesa. Pois então, e quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. Não interessa nada disso. Amanhã é fim de semana, manda vir mais um chouriço. Assado ou cozido, não me interessa. O que interessa é ter bebida ali à mesa. No norte ou no sul é igual. Toda a gente bebe a cerveja em Portugal. E se alguma coisa que o português gosta de fazer, eu pipo, confirmem. Ela gosta de beber. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. Passo a vida a pensar no próximo fim de semana que não chega. Junto-me com os cambas numa mesa, mais umas cervejas frescas. Não, não gosto de loiras, mas esta é especial, um sentimento capital. Podes encontrar-me em Cacilhas no Ginjal. E quando estou tibado nunca fico mal disposto. Não conheço nenhum grego, eu sou parte para dispor. E na ressaca eu não penso, pois Macas e Bambino, a cerveja time. Lá se junta o KGB e o Bantu, que vai a tripular no ice cream. É crime, operação stop hip hop. O nosso rádio continua apaiado. Ninguém está preocupado. Sou um bocado atrofiado, hein? Vocês também, tá-se bem, people. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E no verão então, aquela sensação, ver as geladinhas escorregar no garrafão. Ah, sede já se foi, mas continuo a beber que nem um boi. As tardes quentes, caldantes, passam num instante. Bebo mais um copo e já estou bem contente. Ninguém me vai parar. Uma loirinha ao meu lado e eu posso continuar. Vai mais um copo. Vai mais um copo. Vai mais um copo. Mas o cupido, não sou apologista do álcool. Beber e conduzir pode sair muito caro. Cuidado, já estás a andar de lado. Uma loirinha ao meu lado e eu não paro. E quando boto parada com bomba dama, não quero saber de som tipo banana rama. Eu quero música pesada, a carne bem passada. Mini saia, calções, um body e um top. Uma grande batida, toda noite bop bop. Bomba ao botão, beber mais um pop. Dou um encontro a um gajo que não se move. Do encontro eu peço desculpa uma vez. À segunda já não falo o quê? Português, yeah, estás a ver o pilho feio. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca. E quanto mais o tempo passa, mais hipóteses de ressaca.